acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Feel alive. and had her to shut it down. Don't be alive. Video Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radios. Viva o mundo da maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente sexta, baby. Até que enfim chegou mais uma sexta-feira. Hoje, 3 de agosto. Tá tudo bemzinho por aí? Na paz de Deus. Então tá ótimo. Que você tenha um final de semana perfeito, como sempre, aqui na Target International. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Greatest Network. Este foi o Pop Hits da manhã, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, targetw.com. E na manhã de sexta, número 1, Nicki Minaj, Sound the Alarm. Segundo lugar para Ellie Goulden, Lights. O posto de número 3 fica com Pink, Blow Me One Last Kiss. Número 4, Old City, and Carly Rae Jepsen, Good Time. E o quinto som mais votado na manhã foi Wide Awake, com Katy Perry. Pra tarde, tudo pode mudar. E como sempre, você manda por aqui, baby. Clique aí na referência para o mundo e participe. Targetw.com. Pop Hit do ouvinte. E tá na hora do pedido do ouvinte Target. Através do Peça o Seu Som. E na manhã de sexta, recebe um grande beijo a Andressa Arébalo. Ela que é de Alegrete, Rio Grande do Sul. Pediu e ouve agora aqui na Target, o som de One Direction, One Thing, que fecha o Pop Hits da manhã. A tarde de volta, baby. Até mais. Bye, bye. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, cause you make my heart race. Shot me out of the sky, one thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. And you got that one thing. Now get out of my head and fall into my arms instead. So get out, get out. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.